Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Posso? Anda lá. De certeza. Deita-te. Olha que eu acho que não... Ah, está bem. A fazer a apresentação, que eu tenho que responder a uma coisa. Bem. Então, olá, caros ouvintes, boa noite para todos, já é boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Escolhes Tu ou Escolho Eu, aqui na Rádio Antena Web. E depois? Esta é a edição número 62, ou se preferirem a 62ª edição, para esta tarde-noite, como preferirem, de sábado, dia 3 de dezembro de 2011. Estamos a 28 dias, inclusive, aliás, inclusive são 29, exclusive são 28 dias, no final deste ano. 28, 62, emissão, já é noite, olha, para isso tudo, apraz-me dizer duas coisas. A primeira é que fui eleita Miss Mundo de 1947, quando tinha 22 anos. Uhum. A segunda, apetece-me dizer... I love you! I love you também! Lembra-se da tua entrada... Foi-me ouvir coisas antigas e ouvi-te dizer que eu, quando comecei com poemas, tu, essa coisa, companhia, parece-me dizer duas coisas. A primeira que foi eleita Miss Mundo em 1950. Não te lembras disso? Ah, pá, não te lembras nada. Foi o programa que isso foi. Foste tu que disseste. Foi no ano passado, quando eu comecei com poemas, só falava em poemas, em verso. E até fala apresentei Don't Let Me Off Again. Está bem. Depois. O que é que eu disse? Não te lembras nada. Mas uma coisa muito gira. Hoje estou particularmente sério. É, então vamos falar assim. Não sei porquê, mas hoje estou particularmente sério. Faça o favor de fazer o seu resumo formal da semana transata, portanto, desde o dia 20 e qualquer coisa. 26, mais especificamente. 25 de novembro, 26 de novembro, até 3 de dezembro, inclusive. Inclusive, será um pouco complicado, caro amigo, dado que, inclusive, digamos, é o dia que estamos a viver hoje. Não interessa, já embora em 5 minutos posso ter mais coisas para contar do que durante um ano inteiro. É um facto, mas não deixa de ser um resumo apenas da parte da manhã, dado que, na altura em que estamos a gravar esta emissão, ainda é parte da manhã. Isso não é, mas ainda há um bocado disseste boa noite, isso não é obrigatoriamente um fator de relevância para um possível resumo em tamanho mais reduzido. Dissertemos, pois, sobre essa parte do boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Faça o favor. E disse boa noite aos ouvintes, dado que esta emissão, se o Oscar Edinho não se atrasar, a emissão irá para o ar às 18 horas. O Oscar és tu? Pois. Ah, pois. Foi que tentado. Não, mas por acaso hoje não vai haver atrasos, não é? Porque aquilo que sei é o Amilcar, não é? Ou não é? É o Amilcar, não é? É o Amilcar. Pois, então hoje não há atrasos. Coisa e tal. Mas dizia eu que, pronto, digamos que vai parar às 18 horas e 18 horas, segundo a minha divisão do dia, já é noite. Mas isso é segundo a sua divisão do dia. Olhe lá para fora às 18 horas a ver se não está de noite. Não. Estará de noite? Se for aos Açores, poderá estar de dia. Não, porque nos Açores ainda serão 17 horas. Mas quando lá forem 18, poderá estar de dia. É uma questão de perguntar ao nosso locutor Ricardo Teodoro, para quem ainda já aproveito para mandar um grande abraço desde a capital do Porto, aliás, por acaso na capital do Porto, é a cidade ao lado, Vila Nova de Gaia, até à capital açoriana, São Miguel. Onde, por acaso, o nosso... A capital dos Açores não é São Miguel. É a Ponta Delgada. Pois. Não interessa, a mesma coisa. Ele também reside lá. Então vamos lá telefonar. Oh! Eu até ia imitar, mas parece mal. Agora não ficou. Eu até ia imitar, mas não vou imitar os miquelenses, porque pronto, tenho muita consideração para eles. Então, e continuando a nossa conversa, o nosso diálogo, faço o obsequio de então efetuar o seu resumo dos últimos 7 dias. Resumo dos meus 7 dias. Bom, foi uma semana em que estive particularmente vulnerável fisicamente, dado que estive doente. E dado que os meus glóbulos brancos esta semana tiveram um especial trabalho. Ou seja, que a minha semana não foi complicada apenas na parte exterior do meu organismo, mas também na parte interna do meu organismo. Dado que, devido ao facto de ter contraído um vírus que me fez ficar constipado, os meus glóbulos brancos tiveram um trabalho extra, não só de fazer o completo scan, como é habitual, ao meu sistema, aos meus órgãos e a todo o meu corpo, mas também de um trabalho extra para eliminar esse vírus que entrou. Qual computador elimina um Trojan ou um cavalo de Troia, por exemplo? Eles tiveram que eliminar, parcialmente, porque ainda não está totalmente eliminado, esse vírus. Um discurso de Vera esclarecedor, diria eu, até com apontamentos científicos devidamente elucidados. Depois, para além dessa parte do organismo ter tido este trabalho extra, também eu tive um trabalho extra, de veras interessante, que me propôs um novo desafio, do qual não vou falar porque são questões pessoais. Pessoais, enfim, não interessa para o programa, mas a verdade é que foi, digamos, um desafio muito interessante. No fundo, foi o abrir de novas portas para um conhecimento. E gostei particularmente desse desafio, que foi proposto, ou melhor, foi concretizado nesta semana, proposto anteriormente, mas concretizado esta semana. Ainda não concluído, é certo. Mas a parte mais complicada, a parte mais delicada, foi conseguida e, pelos vistos, bem conseguida. Embora, devido talvez à minha insegurança, eu não o tenha achado da mesma forma. Um momento, estes momentos, que os ouvintes e eu perceberam perfeitamente do que é que se tratava. Continua o seu discurso de um cidadão. Foi propositado. Digamos que, para além disso, volto a reforçar o meu contentamento com a equipa de trabalho que diariamente leva até aos ouvintes os programas da Antena Web, do Canal 2 e também da Antena Best, e reforçar o meu igual contentamento à equipa que trabalha comigo na parte da produção e realização. Não sei explicar, são muitas pessoas. É um grande contentamento saber que há, digamos, este sentido de responsabilidade por parte de cada um dos elementos. É bom, porque quando estamos, digamos, numa estação sem fins lucrativos, é fácil descambar-se para o desinteresse, é fácil descambar-se para o sentido ou o não sentido de obrigação. Esta parte tem sido cumprida pela equipa e confesso que fico contente porque, como sabes, caro Amílcar, ser locutor de rádio era um sonho. E embora ser diretor de uma fosse até uma ambição, não foi sequer nunca uma possibilidade em cima da mesa. De repente, vi-me à frente deste projeto. E é bom saber que há mais pessoas que alinham nele e que alguns, como é por exemplo o teu caso, já estão com a Antena Web há quase 2 anos. Olha, recordo-me de outros casos que está connosco há quase 2 anos também, felizmente, esperemos que fique connosco durante muito mais tempo. É o qual? É o nosso estimado Lorde. O nosso companheiro de estimação, não é, Lorde? Exatamente. Os ouvintes não puderam ter a percepção auditiva deste latir, mas a verdade é que ele correspondeu com um "ya meu". Uhum. E, concluído então? Sucintamente foi este o meu resumo da semana. Concluído então, iremos proceder agora à primeira escolha desta emissão número 62. Hoje, sendo um número par, e porque houve uma troca de número par por ímpar, quando o Escolhes Tu escolheu celebrou um ano de existência, vamos então proceder à primeira escolha de Oscar Alinho, conhecido também como Carlos Bonaparte, que irá ser explicada de seguida pelas Janelas Verdes. Caro Amílcar, deixa-me só acrescentar... Ainda não, ainda não. Deixa-me só acrescentar-te que, para além de Carlos Bonaparte, que é o meu nome artístico, o meu nome próprio, já agora, porque não revelá-lo, aliás, é Zé Seguinho Mato Grosso. Pierre. Exatamente. A parte do Pierre era segredo, mas já que está revelada, tudo bem. Bom, antes de mais, deixa-me dizer-te que, por acaso, é curioso que eu já tinha pensado, mas por que motivo seria eu a escolher numa edição par? Porque agora houve troca nas escolhas. É verdade. Que até aí era o Oscar Aguinho, na emissão ímpar, porque foi número 1, foi sua. Exatamente. A mil caralhadas, emissão par. Agora trocamos, porque de vez em quando convém para não cansar. Exatamente. Até rimou e tudo. Terá sido propositado, caro Amílcar. Acho que não rimou com nada. Mas se tu dizes... Rimou de par com cansar. É bonito. Espetacular. Sim, senhor. Ora, passemos então à primeira escolha desta manhã. Vou rimar com o senhor. Cheira mal. Pois, talvez seja melhor não. Dizia-o então que vamos passar à nossa primeira escolha. Neste caso, a minha também primeira escolha. Como é habitual neste recanto radiofónico, passado 9 minutos e meio, é que ele vai começar a falar sobre a sua primeira escolha musical de hoje. estimado colega, soube, aliás, coube-me, peço desculpa, dissertar sobre o que aconteceu em termos dos últimos 7 dias e também aquela nossa dissertação interessantíssima, diga-se, sobre amanhã, a tarde e a noite. Aliás, não completada, mas também não interessa para o caso. Continuemos para o próximo capítulo desta novela. Vemos então à música, uma melodia de veras interessante e que os estimados ouvintes certamente também o acharão. Digo eu. Talvez não. Queres-me dizer qual é que é a música? É a Maria Limão. Exatamente. Maria Malão. Maria Malão, é cantada pelas Janelas Verdes. Exatamente. Ou seja, mais especificamente e mais corretamente falando, é a Rita Limão com os Green Window. É ao contrário. Os Green Windows com a música Rita Limão. Corrigido. E bem corrigido, caro Amílcar. Obrigado igualmente. Ora, já agora, fazendo aqui um pequeno parênteses, eu não te agradeci. Apenas disse que tinhas corrigido bem. Mas vá. Eu, para dizer obrigado, não é necessário o senhor agradecer antes. Eu disse obrigado igualmente porque me apeteceu sair desta boca obrigado igualmente. Bem observado. Obrigado. De todas formas, obrigado. Obrigado. De nada. Igualmente. Mas dizia eu, obrigado por não... coisa. Mas dizia eu, então, que vamos ficar com a música dos Green Window, com o tema Rita Limão. Mas cabe a mim explicar aos ouvintes porquê desta melodia. E com creio uma questão, não será Green Windows, em vez do nome que acabou de referir, Green Window? Eu estava mesmo em crer que seria Green Window. E agora, que iremos fazer perante este dilema? Vamos ligar o Jaws. Ai, desculpem a publicidade. Vamos ligar o leitor de ecrã e saber o que é que aparece. Talvez seja mais fácil. Depois, no final da música, corrigimos. Muito obrigado. Disso. Ora, muito bem observado. Continua o seu discurso. Dizia eu, então, que vamos ficar com este tema que faz parte da minha infância. Reporta-me aos meus momentos de criança, portanto. Rimou. E é verdade, amigo Oscar. Rimou. Infância e criança, é quase a mesma coisa. Ah, sim. Tem a mesma sonoridade. Exatamente. Muito bem. Já agora, deixa-me só fazer aqui um pequeno parênteses, porque quem rima sem saber, aliás, quem rima sem querer, é amado sem saber. À minha respectiva amada, que ainda agora desconheço, solicitarei que entre em contato comigo para sublinhado.sublinhado@gmail.com. Ai, peço desculpa, underscore@gmail.com. Pronto, e depois a mensagem, já creio que já terão aqui entrado 6 e-mails neste instante, mas já vamos conferir mais 5, peço só um instante, já vamos conferir daqui a pouco essas dezenas de e-mails que vão chegando. Bom, como creio outra questão, a explicação da Rita Melão é para hoje ou talvez para a semana? Será para amanhã de amanhã. Bem parecido. Bom, mas dizia eu, porque vamos começar já por explicar hoje, não é? Para atravessarmos juntos à meia-noite. Uhum. Vamos ficar então com o Rita Limão. Reporta-me esta música, como disse, aos meus tempos de infância. Aos meus tempos, como eu costumo dizer aqui neste programa, em que havia uma família e que tu lembras de uma aldeia perdida na beira. Pois, felizmente não tenho essas recordações. Acho que esses ares me fariam plagiar indevidamente. Pois, se é plagiar indevidamente, vá corrigindo, copiar indevidamente alguns locutores de rádio, não é? Ora, como não é meu gosto copiar, não o farei, ainda bem que não nasci nessa aldeia perdida na beira. Mas, dizia eu, mas nasci numa cidade perdida no Porto, que é a Vila Nova de Gaia, já agora diga-se. Além disso, na cidade onde nos encontramos. Exatamente. Sabes, esta música que sabes? Diz... Ai, peço desculpa. Onde lhe dei confiança para tratar com a segunda pessoa do plural? Tem razão. Tem razão, caro Olhadas. Mas permita-me... Respeito é bonito até no peito. Mas permita-me uma pequena correção, se não se importa. É a segunda pessoa do singular e não do plural. Eu disse plural. Ai, que erro meu, que erro meu. Irei já de seguida tirar-me da janela. E não lá vai ela. Preciso. Não será preciso tanto. Mas... A não ser que seja uma janela verde. Vejam lá, falta de respeito ou é sinónimo de grande defeito? Tem razão, caralhadas. Então vamos lá comer um melão. Ora, continuando, no tempo em que havia família, não é? De facto, uma recordação, por exemplo, da chamada Voltinha dos Tristes, que era não mais nem menos do que o seguinte. Estacionava-se o carro à entrada da Ponte Dom Luís, ou de apontar rápido, dependendo das situações. Quanto Luís primeiro. Não é Dom. Tiraram o Dom desde o fim da monarquia. Não queriam recordar, ai meu Deus, recordar os tempos da monarquia, os republicanos. Eu aprendi, sempre aprendi que era Ponto Dom Luís. Às vezes nem sempre o que aprendemos é o que está correto. O povo é que sabe como se chama a ponte. Mas o povo não foi quem ensinou o nome da ponte. Mas o povo é que sabe como é que se chama a ponte. Mas não foi o povo que lhe ensinou o nome da ponte. Há de me perguntar, ou melhor, há de explicar a um gaiense onde fica a Rua Cândido dos Reis. Sei talvez, eu onde fica a Cândido dos Reis. Talvez ele perceba mais rapidamente de lhe explicar que é a Rua Direita. Que a direita ou a Rua Tonta. Pois. Ou a Rua da Junta. Também dá. Ou a Rua da Tuna. Também, ou a Rua dos Correios. Ou a Rua da Escola, de Primária. Ou a Rua da Mercearia. Ou só falta lá um banco. Por acaso, acho que tem um. Eu acho que não, mas continuamos no número 1. Para a gente se sentar um bocadinho. Mas dizia eu então. Com certeza. Mas dizia eu então que estacionava-se o carro ao pé da ponte e passava-se a pontapé. A ponte pêncil, diria eu. A ponte? Pêncil. Pêncil. Não conheço a ponte. Ai, analfabeto ignorante. Ai, que encontro. Temos aqui um locutor de rádio não que ouviu falar na ponte pêncil. Na Pensilvânia? Oh. A ponte Pêncil é antecedente da ponte Luís I. A ponte Luís I foi construída depois da ponte Pêncil. Que a ponte Pêncil era frágil, que até não se recorda no século XVIII. Há a tragédia da ponte Pêncil quando a ponte caiu. Há o outra povo versão. Dominou essa ponte de ponte das barcas. Pronto. A ponte Pêncil era antecedente da ponte Luís I. Portanto, uma ponte frágil, sem dois patamares, apenas com um. E claramente já tinha séculos, não tinha a estrutura sólida, forte e até vantajosa que traz as atuais pontes. Eu compreendo. Mas dizia. Apetecia-me algo novo. Algo novo, voltamos ao melão. Exatamente. Que é muito bom. Mas dizia eu. Até rimou e foi sem querer, calculem. Mas dizia eu que estacionava-se o carro, dava-se a voltinha. Imagina tu. Deus tristes. Pela Boa Vista. Que é a grande volta. Na ponte, Luís I deslocavam-se até até à Boa Vista. Bem, não sei se seria a ponte de Luís I, se seria a ponte da Rábida ou até outra ponte. Mas a Rábida verdade, será mais perto, com certeza. Então, possivelmente, seria por aí. Mas, ainda assim, é verdade que andávamos muito. O senhor sabe qual foi a data da inauguração da ponte da Rábida? Não sabe porque é inculto, não sabe porque não lê, não sabe porque não estuda. Foi a Ifan-Ifan de Ifan-Ifan do ano Ifan-Ifan-Ifan-Ifan. Não, exatamente. É um bocado ao lado. 22 de junho de 1963. É bem, parecia que tinha acertado. Exatamente. Mas, continuando e procurando finalizar... Não sei se será hoje, de facto. Dizia eu então que... Estas, digamos, estas viagens, no fundo, eram muitas vezes seguidas de temas... Que nós vamos ouvir hoje. Ouvir ou escutar, questiono eu. Escutar. Será mais correto escutar. Podemos fazer talvez as duas coisas. Ouvir, escutar, aprender, compreender. Escutemos e ouvamos, pois, esta música. Escutemos, pertence a que tempo verbal do verbo escutar? Diga-me, Oscar, tão inteligente e conto o que é. Pertence ao presente imperativo. Imperativo, ai, ai, ai, o que eu acabei de escutar. Que eu escute, que tu escutes, que ele escute, que nós escutamos. Isso é verdade, é o pretérito mais que perfeito do indicativo. Que nós escutamos, que nós escutemos ou que nós escutamos. Que nós escutemos, presente do conjuntivo do verbo escutar. É a mesma coisa. Exatamente, continua lá com o melão. Mas a verdade é que é imperativo, escutemos. Não, não aqui... é, escute tu, escuteis vós. Escutai, escutai vós. Pois, escutai. Escute tu, escutai vós. Isso é imperativo do verbo escutar. Ai, ignorância, ignorância. É das companhias. Exatamente. Mas... muito bem observado, muito bem respondido, muito bem concluído. E o melão? Vamos então ouvir a Rita Limão, que era uma música que andava connosco nas fitas magnéticas da altura. As cassetes. Digamos assim, comunamente chamadas. A verdade é que o carro... Comunamente? Sim. Isto não é de comunas? Não. Comumente? É a mesma coisa. Ai, credo, credo. Hoje tantas, né? Já ouvi mais asneira nestes 19 minutos e 35 do que nos últimos 19 anos e 35 dias. Vamos então à música Rita Limão. Enquanto isso, haverá cena de pugilato. Sim, poderá ser. Poderá ser. Vamos à música então. Rita Limão, a música interpretada pelos Green Window / Windows. Estará a par da informação que o teclado está desligado e, segundo, que no domingo o Fado conquistou o Prémio Património Imaterial da Humanidade. Saberia isso? Que é surpresa coisa. Para si, não é? Não fazia mais redonda ideia. Tal como a Mil Caralhadas disse no último sábado, caso o Fado conquistasse esse galardão, essa distinção, esse estatuto, na semana seguinte iria ser outra vez programas de fado todos os dias. Ora, que novidade, e foi, confirmei, RDPB continua a dar e a dar. Espero que isto não continue até ao Natal, senão eu talvez desligue a televisão ou carregue com um martelo em cima. Eu optei por fazer desde já a primeira opção, desligar a televisão. Ainda ontem à noite estava eu a sair com a minha parente mais próxima feminina e comenta ela: ora, hoje ainda tive tempo de ver até ao fim um concerto de fado. E eu: ai, que novidade, foi na RTP1, exatamente como sabias. Não sei, talvez tenha adivinhado, o meu dedo mindinho adivinha estes pormenores. Adivinharia eu também que, enquanto a RTP1 regressará ao normal, a RTP2, pelo menos enquanto não for vendida, lá há de continuar com o fado todas as noites, pelo menos à sexta e ao sábado, até ao final do mundo, que será 21 de dezembro de 2012. Sexta e sábado não, são todas as noitas, são duas noites por semana, mais uma geneira acabada de sair da sua todas boca. As noites de mais sexta uma geneira acabada de sair da sua boca. Não, corrijo. Mais uma geneira daquela. Corrijo-lhe a mil caralhadas. Mais uma geneira acabadinha de sair da sua boca. Corrijo-lhe caralhadas. Mais uma geneira acabadinha de sair da sua boca. E disse todas as noites de sexta e sábado. Não, disse todas as noites e depois corrigiu e disse pelo menos de sexta e sábado. Então não é todas as noites. Só de todas as noites era de segunda a domingo, de domingo a sábado. Talvez até da terça até segunda, de quarta até à terça, 365 dias ou 366 dias por dissertemos ano. Dissertemos sobre esta correção. Ora, dizia eu, todas as noites, pelo menos de sexta e sábado, ou seja, sexta tem uma noite, sábado tem outra. Então não é todas as noites, pelo para menos, mim todas. Pelo menos todas as noites destes dias... Certo? Então não é todas as noites, é nas noites de sexta e sábado, todas semanalmente, as... duas vezes por semana, sexta e sábado. As duas formas são sexta passíveis. Sexta e sábado. As... Sexta e sábado. As duas formas são passíveis. Sexta e sábado. Nenhuma delas estará... Ah, incorreta. Sexta e sábado, não é todas as noites. Dois dias por semana não são todos os dias. Sabe que uma semana tem 7 dias, não é verdade? Ao menos isso sabe, senhor inculto. Sei. Ótimo. Então, continuando, agora a seguir ao... Eu prefiro mais a outra. Ótimo, não gosto muito. A seguir ao fado, já se pensa, já se fala, já se comenta, já se até supõe. Que a música bimba vai ser considerada como património coisa e tal. Como? Diga lá, património? Diga, não percebi. Estava talvez com problemas de auscultação. Não, é das bobinas. Dizia eu então que o pimba poderá passar a ser considerado património imaterial da humanidade. Não será a música pimba, mas já se supõe que há mais dois candidatos, ou possíveis candidatos, ou possíveis todos possíveis projetos para património material da humanidade. São eles: número 1, cantar alentejano. Número 2, dieta mediterrânica. Proponho eu, porque não, as colunas deste quarto serem candidatas a património imaterial. Ou talvez o seu teclado, o seu acordeão, a sua camisola. Por que não? Por exemplo. Mas o cantar alentejano também parece bem. Parece-lhe, então explique, argumente e apresente os seus motivos para referir tal afirmação. Os mesmos que o fado. Não sabe quais são os motivos, quais são os motivos para o fado? Não sei. Ora, muito bem, elucidado. Portanto, passando este momento à frente, vamos falar sobre a minha resposta à primeira escolha de Oscar Aguinho para a emissão. Isto é 62, tenho a certeza. Estava a ideia que era 64. Talvez, mas creio que não. Mas se isso é 72, é 72. Desta vez vou confiar no analfabeto. Sabia? Não, vou dizer depois. A minha resposta foi... Devo-lhe dizer, portanto, que para este programa foram as minhas escolhas mais rápidas, sempre creio eu. Teve até mais rápidas do que mal olhei para as três músicas. Naqueles dias em que mal olhei para as três músicas. Acho que aconteceu em duas situações, duas ocasiões, dois momentos, dois dias. Decidi logo as três escolhas, porque olhei para os títulos, talvez cantores, e lembrei-me logo. Desta vez foi ainda mais fácil, porque na primeira ouvi os primeiros segundos, que acabamos de ouvir, da Maria Melão. E logo, nos primeiros segundos, lembrei-me de uma escolha minha para resposta. E nas outras duas foi ainda mais fácil, porque eu não conheço nenhuma das músicas. Não descobri as músicas nos meus métodos de pesquisa. Portanto, fiquei a saber o mesmo. Decidirei neste próprio dia. Por isso foi muito rápido, como deverá compreender. Não conhece nenhuma das músicas? Nem a segunda, nem a terceira, Oscarinho. Ah, então eu faço depois questão de lhe mostrar. Mas... Responda. Eu respondo com toda a afirmação. Vamos dissertar sobre um outro assunto, Oscar Aninho? Dissertemos, caralhadas. Então dissertemos de forma mais aprofundada em relação a um outro dia, uma outra emissão em que, assim muito por alto, no geral, conversamos sobre esse tema. Vamos falar sobre R-A-S-I-S-M-O. Racismo. Acha que, por exemplo, no meio de vários insultos entre pessoas, diz, oh, branco burro, mas logo assim diz, oh, preto estúpido, estás a dizer preto estúpido, o senhor está a dizer preto estúpido, já está a ser racista, por deveras. Porventura. Sim, mas antes, já o preto para racista com o branco. Não, não é o preto para o branco. Eu estou a dizer num convívio normal, um diz, és um badalhoco. E o outro responde, és um grande boi. Mas o outro diz para o senhor de cor, o senhor negro, o senhor preto, o senhor castanho, e tu és um preto burro. Aí já está a ser racista, aí já está a ser mal educado, aí já está a ser mal criado. E não quando chamou badalhoco e boi a outro. Digamos que os três insultos, dos três insultos, possivelmente o preto burro até será o mais leve. Não diga isso nos dias que correm. Não diga que é leve, porque estar a dizer isto já está a ser racista. Já é condenado à morte. Digamos que, e dissertando, badalhoco é 100% insultivo. O senhor acabou de me chamar badalhoco? Não. Estou seu branco burro. Estou apenas a confirmar que a palavra badalhoco é 100% insultiva. De caráter insultivo é também a palavra boi, pelo menos no contexto em que a mesma é inserida. Noutros contextos, se estivermos à frente de um gado, olha ali um boi. Um boi já é outro boi. Por exemplo. Ah. Mas, se dissermos preto burro, estamos a insultar apenas 50%. Ou seja, que até é esta expressão a menos insultiva. Sim, porque das duas uma. Quer dizer, até pode não ser insultiva, não é? Mas uma coisa é certa. Preto é preto. Independentemente de ser ou não burro. Portanto, e até porque há, ou porque os há muito inteligentes, e não são poucos, são até bastantes, a vida assim os fez, inteligentes, a verdade é que a cor não é um insulto. Não pode ser só por si considerada como um insulto. Tal como o branco burro. Tal como referiu, preto é preto. Exatamente. Preto é preto. Ora bom, e então eu questiono, não terá porventura razão o senhor da bola, o senhor que dava uns pontapés na bola na década de 60 e 70, quando diz, ficar ofendido quando chama preto? Então, mas se eu sou preto, o que é que ele há de chamar? Se me chamasse branco, é que eu ficaria ofendido, talvez. Acho que é uma boa forma de ver as coisas. E acho que sim, acho que... Mas sabes que eu consigo compreender qual é... Sabes? Que é... Mas que é isto? Mas que falta de respeito a este... Eu peço desculpa, caralhadas. É a segunda vez... Última, espero! Que me meto na mesma olhada. Peço desculpa. Eu estou desculpado. Talvez se começar a cantar o fado neste momento, estarei eu a pensar nas desculpas logo de imediato. Estou desculpado, diga-me caro olhadas, por ter abusado da confiança que foi dada. Ai, pode ser, mas se me volta a desrespeitar, não me vou controlar. E de seguida mando... Então, e então, continuando sobre este dissertamento, como é que se porventura pronuncia? Dissertamento. Dissertação. Dissertação. Dissertação. Obrigado pela correção. Já não considero tão analfabeto. Vamos chamar analfabeto, sou a ser racista. Exatamente. Muito bem. Era só para confirmar. Até porque neste caso teria que me chamar Analfa Oscar e não analfabeto. Or, Beto. Beto não é nome de gente. Alberto talvez seja. Agora, continuando, o senhor disse, preto é preto, e o que eu acho é que, se porventura, há duas, três, quatro, cinco, seis décadas, um século, dois, três, havia racismo puro, por exemplo, no tempo da escravidão, muitos dos escravos vinham de que continente, senhor inculto? De África, já respondi, África. Porque o senhor ia dizer, sei lá, escandinávia, uma coisa do género, viriam de África... Que eram tratados como coisas. Coisas, objetos que se usavam e dispensavam quando apetecia. Depois, já no século XX, temos exemplo nos Estados Unidos. Num autocarro havia espaço para os brancos e para os pretos. Porque os pretos não se podiam misturar com os brancos. Eram considerados a classe mais baixa. E eu pergunto, será que atualmente a situação está assim tão diferente? No território a que nos estamos a referir, no contexto. Em termos logísticos, não. Em termos sociais, mais do que há, por exemplo, 15 anos atrás. Não é 15 anos atrás, porque há 15 anos. Por exemplo, há 20 anos, há 21, não é preciso ir tão longe na história universal. Viajemos até a África do Sul. O Apartheid, o famoso Apartheid, Nelson Mandela, a insurgir-se contra o regime. O que é que acontecia? Pretos num lado, brancos no outro. A equipa de rugby da África do Sul até o Mundial 1995, organizado no próprio país, não tinha qualquer preto na sua equipa. O que não deixa de ser interessante. África do Sul, pretos, não. É uma questão de raça, de poder. De sobranceria, de pensar que estamos acima dos outros. É errado, Oscaradinho! É verdadeiro. É verdadeiro! Mas permite-me fazer apenas uma pequena observação. Jamais racista. Faça o obsequio. Jamais, entendamos, jamais palavra única. E não jamais racista. Cu duro. Por exemplo. Dizia eu que... Atualmente está na presidência dos Estados Unidos da América o Sr. Barack Obama. Que é castanho, não lhe chames preto. Exatamente. Não lhe chame. Não, não lhe chame preto. Mas a verdade é que nós vemos os Estados Unidos da América no estado em que aquilo está. Era uma brincadeira, caros ouvintes. Afinal de contas, no tempo do Bush, que era branco, ainda conseguíamos estar pior. Ora está. A verdade é que branco é branco. Preto. É preto. Eu recordo-me. Frequentava eu o ensino universitário em 1943. E no primeiro ano do curso, um colega meu, um amigo, companheiro, palhaço, disse-me. Tu, Nuno. Na altura ainda não era Amilcar. Foi o nome artístico que tomei após a guerra colonial. Exatamente. Tu, Nuno. Estás a chamar preto. Muitas pessoas, a maioria talvez, pensa, ai, não vamos chamar preto, que é um insulto, vamos chamar negro. E esse companheiro, amigo, palhaço, epifânio, questionou, ao chamar-lhe negro, já estou a ter um tratamento especial, demasiado cuidadoso. Não será isso ser verdadeiramente racista? Ter um tratamento diferenciado, em vez de ser preto, ai, coitado, é negro. E eu fiquei com essa questão até hoje, nos dias que correm, já passaram quase 60, 70 anos. 68, para ser preciso. Para o ano respondo-te porque passaram 69. Mas vou já adiantando a resposta, porque... e tal. Sabes que é a mesma coisa que chamar cego ou invisual. Optar por um termo ou por outro, embora um seja efetivamente mais suave do que o outro. Mas qual é a sua opinião sobre esse dilema cego e visual? Importa-se mais que lhe chamem cego, invisual ou ceguinho? Digamos que importo mais que me chamem de cego do que de invisual. Então, embora convenhamos também uma coisa. Invisual corresponde 100% àquilo que eu sou. Até porque cego é aquele que não quer ver, digamos, com a alma. Infelizmente... essa visão tenho-a bem apurada. Portanto, cego parece uma expressão demasiado redutora. Tal como preto, dado que, em termos sociais, preto já é, só por si, quando aplicado a uma pessoa, uma expressão redutora. Aliás, creio mesmo que no insulto preto burro, ainda que cientificamente, na questão das palavras, seja apenas 50% insultivo, em termos sociais, preto burro será até redundante a segunda palavra, já que a primeira, socialmente, atenção, engloba a falta de inteligência. Daí que negro será dizer de uma forma mais, digamos, não é inteligente, mas tratar de uma forma mais menos redutora, digamos assim, dizer tu podes ser de uma cor diferente da minha, mas ao mesmo tempo és tão inteligente quanto eu. Ainda que há pessoas que apliquem preto sem essa conotação social, a verdade é que facilmente se descamba na mesma. Permita-me avançar com uma correção ligeira. Não é redundante, mas sim redunda. E eu disse redunda. Disse redonda. Disse redonda. Disse redonda. Disse redonda. Vamos redonda. Lá escutar de seguida durante a música. A música que segue. A melodia, estamos nós aqui a dizer que branco é branco e preto é preto. Traduzindo isso para inglês, fica black is black. A música Black is Black dos Los Bravos era uma faixa que me reporta aos meus tempos de infância, já que era interpretada pelo agrupamento musical Trovadores Aprendizes. Os Trovadores Aprendizes que acompanharam a minha infância desde pequenino, portanto desde 1928 até à idade adulta. É um grupo de referência para mim e uma das muitas dezenas, melodias, faixas, canções que interpretavam nos seus concertos ao vivo e não só. Era Los Bravos, Black is Black. Respondi porquê? Porque no início da Maria Melão, o baixo, bum, bum, bum, bum, e dum, dum, e o ritmo, fez-me logo reportar a música dos mexicanos, preto é preto. Só um instante, responda-me, senhor inteligente. só alguma perguntinha. Diga, senhor burro. Então... O senhor que tanto não gosta de coisas redundantes, como por exemplo, há 2 anos atrás, exatamente, vai-me dizer acompanhar a minha infância desde pequenino. Infância? Qual é o período para si? Que período corresponde à infância para si? Quando sou pequeno. O que é isso? Ser pequeno é um termo muito geral na minha cabeça. Pequeno, digamos que a infância, digamos que irá até aos 10 anos de idade, já que depois se inicia... Desde quando é essa a minha questão pertinente? Desde que nascemos. Até infância. Por volta dos 10. Infância. O senhor considera que tem um dia de vida e já está na sua infância? Sim. Não deixe de ser. São perspectivas diferentes, não caralhinho. Deixe... São perspectivas diferentes, diferentes, de lados, de cimas. O facto de não ter ainda a minha memória a longo prazo formada não implica que eu não seja na minha infância. Está compreendido. Até porque, convenhamos, há crianças que não se recordam do que viveram há 6 anos, em plena infância, e há outras que guardam recordações dos seus 3 e 4 anos. É ou não é infância? Ou será que caberá dizer, no meu tempo de bebância, ou seja, em que eu era bebê, não. Bebância e fará porventura recordar embriaguez. O senhor já se embriagava aos 2 dias de vida. É capaz. O seu estado atual ficou até hoje. Vamos cortar esta intervenção e vamos escutar, se Vossa Excelência me permite. Claro que e se compreendeu o porquê da resposta, quer a nível musical, nível de recordações e nível contextual. Sim, compreendo. Os Bravos e Black is Black. Come back to me, let a time go wrong. That is bad. Esta vida é um fadinho. Fademos, pois, caros irmãos. O senhor Oscar recordava-se de Black is Black dos Los Bravos? Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Por acaso, recordava-me. Não diria, aliás, que é uma melodia até bem conseguida nos tempos que corre. Em 1968, creio eu. Sim, não sei exatamente o ano, mas era uma melodia, de facto, muito bem conseguida. Aliás, como era na altura? Anos 60, anos 60 serve para recordar um desses momentos. Confirma-me, estão a ligar-me? É verdade, é verdade. Não estou um fonema à sua espera. E agora, que fazemos, que fazemos? Nada, continuamos a falar. Ou seja, já estamos a fazer... Exatamente. Faço o obsequio. Até vamos ao fadinho. Não sei se sabia, o fado foi considerado património material. Ah! Poderia não saber, eventualmente. Não fazia a mais redonda ideia. Porquê é que diz redonda ideia em vez de dizer quadrada? Triangular, retangular ou até... Porque fazia uma ideia triangular da questão? Ai, fazia. Quais eram os vértices do seu triângulo? Cada vértice correspondia a que ideia? O primeiro vértice... O de cima, o do lado esquerdo, o do lado direito. O do lado esquerdo correspondia ao fado. E o de cima? O do lado direito correspondia à glória. E o de cima? Fartura. Muito bem. O fado é uma glória. Mas já farta. Continuemos, pelo menos nesta abordagem excessiva que lhe tem sido feita. Continuamos, pois, então, neste momento de escolha. Obrigado. O senhor sabe qual é o sinónimo, o nome comum atribuído às duas pessoas que escolhem? Sei. Muito bom. Sabe qual é que é a posição em que nos encontramos, não sabe? A posição? Lado a lado. Ora está. Digamos que o Carvalhadas é o escolhão esquerdo. E eu, Oscarinho, sou o escolhão direito. Temos o microfone aqui no meio. Passado este momento mais humorístico, retomemos, pois, dentro dos possíveis, a seriedade. Ora, um fadinho, dizia eu. Um fadinho que, neste caso, é um fadinho humorístico também, ele. Humorístico. Aliás, digamos que... Se calhar até nem foi despropositada esta sua pergunta, não é? Até já foi a pensar... Claro, claro. Segue, não é? Porque eu conheço, estou completamente inteirado da música seguinte, desde o seu primeiro segundo até o último. Exatamente, até o último em que eu lhe mostrei, precisamente. Uhum. Portanto, os três primeiros. E talvez não, talvez tinham sido quatro, caro Alhadas. Eu contei 2,5 na minha contabilidade. Pronto, então arredondamos para 3. Bom, já agora, o que é o meio de um segundo? Será que é o 0,5 ou o 0,6? 0,5, porque do 0 até o 0,5 passa 0,5, do 0,5 até o 1 passa 0,5. Será que o senhor sabe fazer contas ou até isso não está sabe, errado, senhor? Enquanto o senhor ignorante está errado, diga-me porquê. Então vamos fazer uma conta, por exemplo, de 1 euro. 50 cêntimos... Dá 10, 20, 30, 40, 50. Para chegar a 1 euro, é importante que tenha os outros 5 ou 50 cêntimos. Ou seja, 60, 70, 80, 90, 100. Dá 5 para cada lado. Se por acaso fizer de 50 até 100, inclusive, dá 50, 60, 70, 80, 90, 100. Portanto, dá 6. Fica desigual. Isso é a mesma coisa se for de 0 até 50, se ficar com 0, inclusive, também dá 6. Portanto, não venha com essa teoria, que não encaixa na minha cachimónia. Não, porque eu disse de 2 segundos e meio, ou de, neste caso, 2 a 3, qual é que é o meio? O 2,5 ou o 2,6? Ou o 0,5? A sua confusão está aqui. Eu compreendo que a sua inteligência não deu para tanto, caro Alhadas. O 0 não fazia parte desta nossa contagem. Era apenas um ponto de partida. Poderia ser 1, poderia ser 10. Enfim. Mas o senhor continua sem lógica. Entre o 2 e o 3, obviamente que o 2,5 é o que está exatamente a meio. Não. Porque o 5 está a meio para o lado esquerdo e o 6 a meio para o lado direito. Ou se preferir... Incorreto, incorreto. O senhor tem 0, 0,5 e 1. Não. Subtraia 0,5 por 0. Dá 0,5. Subtraia 1 por 0,5. Dá 0,5. 0,5 é o ponto essencial no nosso universo. Sem o 0,5 não existia planeta Terra. Foi o 0,5 que permitiu o Big Bang, toda a explosão e tudo aquilo que se seguiu. E é por causa do 0,5 que nós estamos aqui. Não discordo. Nem sequer me atrevo a desmenti-lo. Mas convenhamos que quando, por exemplo, atinge os 3,000 segundos, na verdade está a atingir os 2.10. Ou seja, o 100% de um segundo. Quando um outro segundo começa, não começa com 3,0, mas sim com 3,1. Ora, está. De 1 até 50, você conta 50. E de 51 até 100, conta 50 na mesma. Portanto, o 50 está exatamente no meio. Não. Porque se eu contar de 1 a 50, dá 50. Se contar de 50 a 100, dá 51. Portanto... Mas porquê é que está a contar o 50? Você, quando conta desde o 1, não conta desde o 0. Conta desde o 1. Portanto, a partir do 50, conta a partir de 51 e não de 50. Não tem lógica. Mas eu estou a contar 50 com dois algarismos, porque o estimado... Está a repetir o 50 e não repete mais nenhum número. Porquê é que repete o 50? É só para ter argumento para a sua teoria infundada. A sua teoria sem interesse. Teoria sem qualidade. Caro olhadas, eu estou a repetir o 50 porque o excelentíssimo senhor locutor, que por acaso tenho o privilégio de ser meu colega, acrescentou um segundo algarismo, que por acaso era coisa que eu não tinha feito. Esquecemos depois este segundo algarismo. De 1 a 5 ou de 6 a 10, que neste caso é o que interessa, porque a partir do momento que atinge o 3 segundos certos, já é o 2.10, digamos assim, não é? Ou seja, que quando atinge 1 euro é sinónimo de 100 cêntimos. Digamos que de 1 a 5 ou de 6 a 10, o que obtemos é o mesmo. Claro que se formos para a conjunção de dois algarismos, aí sim, 0,50, ou neste caso... 1,5. Mas cá está. Mas 1,5 tanto pode ser 1.50 como 1.51. Não há exatamente 1,5. O senhor, quando está a arrancar do 6, já não está a meio. Está a dizer 6, já só está a 40 do 100 e a 60 do 0. Nunca poderia estar a meio. O 5, 0,5 é o meio. Não, porque quando eu digo 6, estou a partir do 6. 6, 7, 8, 9, 10. Ou 100, como preferir. 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu parti do 1, eu parto do 6 da mesma forma que parto do 1. Portanto, eu poderia dizer também que quando parto do 1, já só estou a 4 do 5. Mas eu não disse que partiria do 6 exclusiva. Partiria do 6 inclusiva. Portanto, 6, 7, 8, 9, 10, da mesma forma que parto do 1 inclusiva. 1, 2, 3, 4, 5. Mas continuamos na dissertação agora é referente aos dois números. Se acrescentarmos, por exemplo, o 0, como há pouco que falamos, não iremos, certamente não poderemos dizer que o 6 é metade, pois neste caso já será 60. E aí, de facto, não será metade. Aqui a luta de metades se far-se-á entre o 1 até 50 e o 51 até ao 100. Como disse o estimado Olhadas, e é de facto verdade... Ora, de 1 a 50 contamos 50 e de 51 a 100 contamos 50. A pergunta é, onde está o meio? A pergunta é muito simples, ou melhor, a comparação é muito simples. Comparemos, por exemplo, a situação do 11. O 6 está a meio. Porque de 1 a 5 são 5 e de 7 a 11 são 5. Ora, o 6 não interfere nesta contagem. O 6 está no meio entre o 5 e o 7. O mesmo não acontece se a conta for feita a 10. Digamos que em números pares, não sei se há algumas chances aplicará esta regra ou não, mas creio eu que em pares não é possível matematicamente, a não ser que se acrescentem muitas casas decimais, e mesmo assim creio que iremos ter números redundantes, como por exemplo 99 a dividir por 3, ou 100, peço desculpa, 100 a dividir por 3, mas cá está 100, um número par, não é? Será difícil obter um número exato da metade de um número par, creio eu. Embora, por exemplo, consigamos dizer que um segundo dividido em 2 dá meio segundo, 0,5 para um lado, 0,5 para o outro. Mas não conseguimos estabelecer, esta é a minha opinião, uma metade, um ponto exato da metade. Eu vou partilhar consigo uma coisa, um ensinamento que me deram neste pequenino. Diga. Quando as pessoas ignorantes em contas pensam que têm razão, a gente responde sim, sim, sim, sim, sim, sim. Está, portanto, a chamar-me de ignorante. Eu? Eu? Mas quem insinuou tal insinuação? O cara Olhadas. Eu? Mas quem é? Mas não, não. Talvez procedamos à explicação do próximo fato. Ah, pois é, já me esquecia. O primeiro de hoje, por acaso. Exato. Ora bem, dizia eu então que vamos ouvir, por acaso ainda não tinha dito, o Olho Vivo e o Zé de Olhão. Ora, quem é que é o Zé de Olhão? Já que está aqui um D e um apóstrofe, não um E. Mas dizia então, quem é que é o Zé de Olhão e o Olho Vivo? Não sei exatamente quem é, mas a dupla é constituída por Nicolau Breiner e Hermann Saraiva. Ainda quer dizer que não é pessoa ignorante colocar Hermann Saraiva a interpretar uma melodia. Estava a brincar, como é lógico, não é? Este é um fado humorístico, convenhamos, não é? De seguida, o senhor Hermann José vai para o meio das muralhas fernandinas apresentar um programa de história. Vai para o meio das mulharas? Eu também acho que assim, David, para o meio das mulharas. Pronto. Falava sobre o senhor Papa Nicolau. Exatamente. Pronto, sabes como é que surgiu a história do Papa Nicolau? Terceira vez, falta de respeito! Ah. Terceira vez é agora! Ai! Pode continuar com a sua explicação. Agora que eu ia continuar a fazer aqueles sons esquisitos... Que não estão ao nível das nossas intervenções. Portanto, passemos à frente e continua-se a sua pergunta sobre o Papa Nicolau. E sabes como é que surgiu então esta... Quarta vez! É agora que eu vou... Sabe, caro Olhadas, como é que surgiu a história do Papa Nicolau? Ainda não me explicou, Oscar. Estava o Nicolau... Eu atrás dela. Estava o Nicolau com uma garota muito singela, muito prendada, muito maluca, todavia. E dizia ele, eu não quero comer, hoje sinto-me sem fome. E ela, exibindo-se, dizia, Papa Nicolau, Papa Nicolau. E ele, de súbito, deu uma vontade de comer. E ela, Papa Nicolau, Papa Nicolau. E ele pega no garfo e na faca e começa a comer. E ela, desgostosa, continuava, Papa Nicolau, Papa Nicolau. A vizinhança ouviu, na altura as casas eram todas de madeira, com teto de colmo, e então ele começou a ficar famoso, como Papa Nicolau, Papa Nicolau, dado o desespero com que a prezada moça dizia tais palavras. Era um tom tão desesperado, mais triste do que uma gata no cio, que então ela começou a chamá-lo de Papa Nicolau. Ora, na altura... Como é lógico, a fama cresceu a tal ponto que diziam mesmo que ele era Papa. Então começaram a chamá-lo de Papa Nicolau. A verdade é que, se reparares... Ai, peço desculpa, se reparar... há um exame qualquer que se chama Papa Nicolau, que se não estou em erro, é algo do género de enfiar, digamos... Corrija-me se estiver errado, caralhadas. Enfiar um certo dispositivo. E verificar se há problemas com o útero da senhora e tal. Ah, com o útero? Pensei que fosse com o intestino. É com o intestino, não é? Útero. É parecido. É ao lado. Pronto, portanto... Engraçado. Então ainda faz mais sentido. Faz mais sentido. Pois faz. Pronto. Eu conheço mais, ao contrário, Nicolau, Papa, Nicolau, olha o papá. Nicolau, tu vá tão bem. Mas é saberia porventura que Papa Nicolau mudou de nome? Chama-se agora Bento Breiner. Ah, é? É verdade. Ah, então vamos ouvir. Vá lá que não disse. Vá lá que não disse Nicolau Brezhnev nem o irmão José. Ora, está. Podia ter dito, não é? Ah, desculpem, já disse. Bom, mas. Continuamos com o fado. Continuamos com o fado. Fademos, irmãos. Ainda então, bem que disse fademos. Sim. E o que é que eu poderia dizer? O A substituído por O, talvez. Ah, pois. Irmãos. Também dá. Hoje em dia estamos para tudo, mas continuando. Explicação. Escutemos de então, próxima. Melodia. Escutemos então. Ah, esta a explicação é a mesma da anterior. Ou seja, até estou a economizar tempo. Então, vamos embora. A escolha é pelo mesmo motivo. Faz-me lembrar os meus tempos de infância. De pequenino. De família. Aliás... Em que íamos com o carro até à ponta. Aliás, esta música fazia, inclusive, parte da mesma fita magnética. Iam com o carro até à ponte. Mas o senhor já morava mesmo junto à ponta rápida. Porquê é que o carro ficava de um lado de cada ponte se já estava lá perto? Talvez ficasse do lado da ponte. Ah, e talvez compreenderei melhor. Possivelmente. Mas eu recordo-me de passar a ponte a pé. Exatamente. Então não tem sentido. Pois não. E então, o que faremos agora? Para desvendar tal mistério. Escutemos este fadinho. Iremos depois para o intervalo. Entretanto, lá veremos de chegar a alguma conclusão. E digam lá os dois intérpretes em condições e o nome da música. E Nicolau Breiner? E Nicolau? Talvez não. Talvez Nicolau. Nicolau Breiner? E Hermann José. O nome da canção? Olho Vivo e Zé de Olhão. Esta vida é um fadinho que põe um homem de molho. Eu fiz que sou ceguinho, eu tenho um grande olho. Olho vivo. Zé de Olhão. Até manda ventarolas, isto é que é uma união. Se um desbata, outro desfola. Isto é que vai uma vida, cá neste meu Portugal. Uns a dizer que está bem, e eu mesmo a ver que está mal. Eu não sou de mandar vir, para dar a bronca não escolho. Mas há coisas a pedir, um grande soco no olho. Ó terra do Chico Esperto, ó terra do Zé Foguetes. Está sempre de olho aberto, mas enfia os seus barretes. Há muitos oportunistas a ver se a coisa se ajeita. Por um olho olham para a esquerda, por outro olham para a direita. Ai, ai, olho vivo. Zé, a trigo. Olha. Até manda ventarolas, isto é que é uma união. Se um desmata, outro desfola. As crises neste país são sempre a mesma receita. Ora são fúrias da esquerda, ora ataques da direita. O homem não é de ferro e as crises não são de bronze. O país é como aos pêlos, está entre as 10 e as 11. A época espacial finalmente está a surgir. Nas terras de Portugal, onde está tudo a subir. Uma beleza, olha para o custo de vida. Sei-o eu e sabes tu. Até parece um foguetão que leva fogo no cu. Olho vivo. Zé. Uma vozinha de prata. Dolhão. Até manda ventarolas, isto é que é uma união. Se um desmata, outro desfola. Com os cintos de segurança, nos carros nada sacode. É mais um cinto a apertar a barriga do pagode. Os cravos da revolução estamos a pagar com juros. Pois o cinto português já vai no último furo. Ó terra de boa gente, ó terra dos meus amores. tudo quer independência, até Madeira e os Açores. Se a coisa assim continua, está a saber que qualquer dia até damos a independência ao Barreiro e a Leiria. Esta vida é um fadinho e eu ponho o homem de molho. Eu fiz o que sou ceguinho, eu tenho um grande olho. Oh, isto é só estilo, olha-me para isto que eu vivo. Lixaste-me, pá. Dolhe eu, até me na venderolas. Isto é que é o monião. Se um diz mata, outro diz fola. Antena Web, uma porta para o mundo através da música. A coisa aqui está preta. A coisa aqui está preta. A coisa está feia. A coisa está preta. Mas já não é preciso. É que agora existe uma estação de rádio com preços à sua medida. Anuncie para o mundo inteiro através da Rádio Antena Web com preços bastante competitivos, justos, mas acessíveis para si. Seja uma grande, média ou pequena empresa, seja até mesmo um particular, pode anunciar sem qualquer problema na nossa estação. Contacte-nos, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então contacte-nos via telefone entre as 11 e as 22 horas de segunda a sábado pelo número 96-7572-982. Faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. Intervalo com deveras qualidade, já foi a Milcar Alhadas a preparar este simples e curto espaço radiofónico. Permita-me, Oscar Alinho, compartilhar uma história que eu li e soube, tive conhecimento no passado dia 25 de novembro. Não, é verdade, dia 25 de novembro foi o dia em que a história foi escrita e eu conheci na segunda-feira, dia 28 de novembro de 2011. Tenho a sua permissão. Tem, sim, senhora. Pode contar aí. Então, passo a citar. O título é Rei dos Penetras, 2 pontos, sem bilhete, vírgula, viu o jogo no relvado. A incrível história de Conor Cunningham, que flagrou a segurança do Estónia, Irlanda, apenas com um fato de treino e um saco com bolas. E a história conta assim. Não tinha bilhete. Furou 2 barreiras de segurança. Esteve no relvado, nas bancadas e até na zona de entrevistas rápidas. Tudo isto num play-off numa eliminatória para o Europeu 2012 de futebol. A história de Conor Cunningham faz curar ou corar. Corar ou curar? Corar. Qualquer aprendiz de penetra. Este irlandês de 27 anos não é apenas mais um. É o rei. O rei dos matraquilhos penetras. Foi tudo tão simples, chega a ser caricato. A Irlanda enfrentava a Estónia na primeira mão da eliminatória para o europeu, que havia de superar com facilidade. Conor Cunningham viajou com os amigos para Tallinn, capital da Estónia, para assistir ao embate. Não tínhamos bilhete. E agora? Um momento de pausa. Não tínhamos bilhete. Planeávamos comprar lá, mas já não vendiam mais. Falamos com alguns adeptos locais, mas pediram-nos 500 euros. Sou estudante. Já tinha pago a viagem. Não podia gastar tanto, por muito que goste do meu país, contou o Conor. Desistir? Chegou a parecer a única solução, mas nada estava perdido. Ao vaguearem pelos arredores do estádio, viram a porta de entrada dos mídias e dos jornalistas. O jogo estava prestes a começar. Havia muita gente a entrar e sair, conta Conor. O portão era grande. Tentamos entrar com naturalidade, mas em segurança viu-nos e paramos. Os meus amigos começaram a falar com ele para nos deixar entrar. Ele estava irredutível. Dizia-nos que era um jogo grande, não podia facilitar. A verdade é que facilitou. Inconscientemente, claro, porque astuto, Connor viu uma porta nas imediações e, aproveitando que o segurança falava com os companheiros, entrou. Pensava que aquela porta me ia levar para dentro do estádio. Afinal, era só uma sala, disse Connor. Não demorou muito a perceber que aquela sala era o passaporte para o jogo. A sala só tinha duas coisas, fatos de treino oficiais da Estónia e sacos com bolas. Pensei que poderia aproveitar. Vesti o fato de treino, peguei num saco e saí. Ao passar por um segurança, ele nem olhou para mim. Apenas se desviou para eu passar. Os meus amigos ficaram incrédulos, contou o Connor. Seguiu por um corredor. Passou outro segurança sem ter de se identificar. O fato de treino fazia o trabalho todo. Chegou ao relvado já com o jogo a decorrer, caminhou com o saco de bolas às costas, passou em frente ao banco da Estónia e ficou nas imediações a assistir ao encontro. Opinou o Connor. No banco, ninguém reparou. Acho que foi por estarem concentrados no jogo. Perto do intervalo, veio um oficial da UEFA dizer que eu não podia estar ali, que estava gente a mais da Estónia naquela zona, e eu tinha de ir para a bancada. E eu respondi, está bem, você é que manda. E fui para a bancada. Vi lá toda a segunda parte, continua a história de Connor. A aventura é que ainda não tinha fim à vista. No final do jogo, a Irlanda ganhou por 4-0 e Connor teve vontade de chegar perto dos seus ídolos. Tinha deixado as bolas no relvado e disse à segurança que tinha de ir buscar. Era o meu trabalho. E ele deixou-me passar. Pegou no saco, foi festejar com os jogadores. Falei com o McCaddy e contei ao Sam Ledger e eles nem queriam acreditar, só se riam. No final ainda estive na zona das entrevistas rápidas. Foi a primeira vez que fez algo do género. E foi a última? Espero que sim. No estádio cheguei a ficar preocupado com o que me poderia acontecer, mas agora que estou na Irlanda já não tenho medo. Eu só queria ver o jogo, não fiz nada de mal. Depois disto, Connor garantiu que vai estar no Europeu 2012, mas agora com bilhete. Diga lá se não um episódio de veras caricato e engraçado para compartilhar com os interessados e curiosos por este tipo de histórias e modalidade. É de veras curioso. E a facilidade com que se entra num recinto, num jogo importante de apuramento para um campeonato da Europa, que é só a segunda competição mais importante a nível de seleções em todo o mundo, e entra-se num jogo assim, com uma facilidade, sem pagar bilhete, sem identificação. Pegas um fato de treino, um saco de bolas e estás lá dentro. Uma coisa é certa. Há muitos que, pagando bilhete, fazem figuras mais tristes do que este que não pagou. E não incomodou qualquer pessoa. Esteve ali no seu canto, junto ao relvado, a ver o jogo todo feliz e contente. Eu gostaria de ver, era porventura, em cada gol da Irlanda, o senhor com o fato de treino da Estónia a festejar cada gol. Era um pouco complicado, certamente, mas eu acho que ele estava tão feliz que, independentemente do resultado, ele seria contente daquele jogo. Faz-me reportar. O último fim de semana houve jogos importantes no Campeonato Brasileiro. Um deles foi o Fluminense-Vasco, creio eu, que foi no terreno do Fluminense. E um repórter da Globo, a TV brasileira, como saberá, quando foi gol do Vasco, há uma imagem que filma o banco do Vasco, mas ao fundo, lá do lado esquerdo, no canto, está lá o repórter da Globo, e quando é gol do Vasco, ele começa a saltar e a fazer grandes festas. Mas depois arrepende-se e para e olha para um lado como quem diz, alguém viu? Ainda bem que é um repórter tão isento que soube compreender a imparcialidade de um jornalista. Sabe, caro Alhadas, recordo-me de uma circunstância muito engraçada. Estava um clube de Pato Branco prestes a subir à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, ou seja, a Série A. Estava apenas uma grande penalidade de conseguir tal feito. Na altura de rematar, o jogador atirou para fora. Foi morto, espancado, violentado. Não, mas ouviu-se um... E pariu para fora! Em direto na rádio. Foi interessante. Ainda bem. Eu vou fazer uma explicação curta para a próxima melodia, que é também um fado. E o Sr. Oscar até me vai ajudar, porque eu já não tenho certeza quem interpreta. Nas primeiras notas, os primeiros acordes da melodia que ouvimos antes do intervalo, que porventura também os ouvintes terão escutado se não desligaram o programa antes, foi aquela Olho Vivo Zé de Olhão. É verdade. Uhum. Nas suas primeiras notas,

Desculpai-me, senhora. Desculpai-me, caríssimo locutor. Estará perdoado e... porventura se fizer a devida vénia. A vénia? A vénia? Pois. Embala-me. Embala-me. Exatamente. Então poderá apresentar a sua companhia para o cinema. Poderá ser pipocas, mas também poderá ser um pouco de... Oh, algodão doce! Gostou deste pequeno trocadilho para introduzir o nome, o título da sua canção? Digamos que é um trocadalho. Exatamente. Ora, continua. Posso dizer carilho, não há problema. Podemos continuar, é com a intervenção, que assim serão mais curtas como a anterior. A segunda parte será mais curta, o que é para compensar. Exatamente. Senhoras e senhores, ouvintes e ouvintas, ou trintas e ouvintas, ou quarentas, começa agora mais uma emissão de Escolhes Tu ou Escolho Eu, com a apresentação de Nuno Bonaparte e Carlos Miguel. Hoje o Tobulhas foi em caça fazer companhia ao Zé Plácio. Sim. Momento veterinário já ficou para trás. Agora continuamos com o momento humano. Falamos de uma coisa muito engraçada. Sabes... Sabes... Ai, agora que eu me dou... Agora que eu perco o controlo sobre mim próprio, eu desfaço tudo que esteja ao meu redor. Ah, desfaça-me à vontade, filho. Estará a descer para níveis que não são condizentes com o nosso valor. Ah, falo por si. Eu cá valho o suficiente para ser desmanchado pelos por sua excelência. Poderei lançar-lhe o alerta que o meu membro superior direito já está com algumas dores. Ah! Tudo bem, pode então parar-se. Pretende... Daqui a alguns segundos, a meio do próximo minuto. Obrigado. Dizia eu então que vamos ouvir... por acaso, vamos dizer agora. Vamos ouvir uma música que se chama precisamente Algodão Doce, que consta no álbum 57 da coleção dos 100 álbuns da Renascença. Rádio Renascença? Sim. Então porque não disse Rádio Renascença? Porque não é bem a rádio, é Grupo Renascença. Ah, hoje em dia com outros nomes, exatamente. Como saberá? Ai, que tanto conhecimento afinal o senhor tem. Sabe que eu gosto de me informar. Nem sempre. Não tenho mostrado isto nesse recanto radiofónico do dia de hoje. Digamos que sim. Bom, mas continuando... Dizia eu então que... Ah, exatamente. Renascença. Neste 57º álbum está escrito Momentos de Humor com Nicolau Breiner. E Nicolau Breiner e... Hermano Saraiva, exatamente. Hermano José. Exatamente. O que acontece é que esta música que vamos ouvir é cantada pelo Joel Branco. O que é igualzinho. Nicolau Hermann Joel Breiner José Branco. Exatamente. Breiner Branco. Tem parecido Breiner Branco. Ora está. Ou será que é mesmo pelo Nicolau Brezhnev e pelo irmão José? Não faço mais redonda triangular, quadrangular, retangular, diagonal, ideia. Pronto. Então, sabe, uma forma mais sintética de dizer isso é não faça mais geométrica ideia. Mas o senhor está sempre um nível acima das restantes pessoas deste espaço. Obrigado. Só voltai mais uma. Exatamente. Por isso é que eu obrigadeço. Não tem nada que obrigadar. A nada eu fui obrigado. Volte sempre e apareça. Não agradeça, apareça. Adeus até o meu regresso. É uma boa frase, essa. Não agradeça, apareça. Bom, mas continuando, dizia eu que a música que vamos ouvir faz igualmente parte da mesma fita magnética. Ou seja... As três melodias que hoje escolheu para o nosso programa são retiradas da mesma cassete áudio? Sim, quer dizer, de CDs, neste momento, mas... faziam parte da mesma fita magnética. Ai, que facto curioso! Bateremos agora uma salva de palmas. Muito bem. fazia também parte desta fita magnética. Temos como a Procissão, de João Vilaré, o Contente e Feliz. Ai, que curioso, que curioso que eu iria. Estive quase para escolher na melodia que acabamos de ouvir, em vez de ser a que acabamos de escutar, iria ser o Tocam os sinos na torre da igreja. Arroz, baninho e alecrim. Bolchão. Na nossa aldeia. Que Deus a proteja. Vai passar a procissão. Continuo com a sua explicação. Pronto. Aliás, esta cassete tinha 6 faixas. Era como a outra. Tinha a canção do beijinho. Ou melhor, até para ser mais correto. Tinha o Recordar é Viver. Tinha... Sim, eu sei. Ah. pronto, esta também tinha essa do Senhor Feliz, do Senhor Contente, uma outra que era o Saca-Rolhas e tinha também depois o Olho Vivo e Zé Dalhão. O lado B era composto por uma música que agora não me recordo, o Algodão Doce e a Procissão. Sabe que é interessante? Tenho saudades desse tempo, das fitas magnéticas. Também atravessava com esta música a ponta rápida, com esta música com banda sonora? Sim. Pois, fazia parte da mesma casa. Geralmente, e porque já era do lado B, já era que acompanhava no regresso. No regresso, ora muito bem planeado. Exatamente. A música que abria o lado B era a Rita Limão. Muito bem. Chegou lá através de outro esquema mental. Sim. Mais de acordo com a sua deficiência. Exatamente, chamada coincidência. Exatamente. Vamos então ouvir este tema. É engraçado. Pois, este tema, que dá pelo nome então, de Algodão Doce, tem aqui a participação de uma criança também, que não sei como é que se chama. Seria a criança o Nicolau Breiner? Nicolau Breiner? Queria verdadeiramente nessa hipótese? Não. Bem, me parece. Pronto, mas vamos então ficar com... É verdade, deixo-lhe uma questão que porventura não saberá responder. Então... Onde estará, que é feito de... daquela criança que cantava a música tão educativa, tão singela, com letra de tanto nível como... De manhã eu vou ao pão, a saquinha vai na mão. Vou à loja do João... De manhã eu vou ao pão. Não me recordo de tal melodia. Ai, credo, tanta ignorância, tanta falta de conhecimento musical da melodia portuguesa. E com esta me despeço já. Vamos escutar de seguida o Algodão Doce, senão quem fica azedo sou eu. Ah, que analogia tão bonita. Introduza, faz favor. Dos intérpretes. E da melodia. Já lhe ia perguntar o que é que me caberia a mim introduzir. É o que eu acabei de referir. Agora já compreendo. Então faça o favor, Helena Coelho. Ora, escutemos então... escutemos então Algodão Doce, faixa número 7 do 57º CD e a faixa número 5 da minha fita magnética, tendo em conta que seria a 2 do lado B. O intérprete é Joel... Branco. Será que não está a ser racista ao chamar-lhe branco? Era aí que eu ia chegar também. Vamos à música. Olá! Olá! Estás a comer algodão doce? Estou! Gostas muito de algodão? Gosto! Queres ouvir uma história que eu conheço sobre o algodão doce? Quero! Açúcar com açúcar faz um mundo que cresce nos teus olhos sem saber que é o universo novo, nuvem, névoa. E é para comer, e é para comer algodão doce quem o quer. Mas olha bem para dentro desse mundo, vê lá se vês pessoas a passar. Se nós quisermos todos, se nós quisermos todos, o mundo pode ser uma canção para se cantar. O mundo é uma bola de algodão que está na nossa mão e fica bem melhor se tu sorris. O mundo é uma bola de algodão que está na nossa mão, que está na nossa mão fazer feliz. O mundo é uma bola de algodão que está na nossa mão e fica bem melhor se tu sorris. O mundo é uma bola de algodão que está na nossa mão, que está na nossa mão fazer feliz. Não sujes o nariz com o teu mundo, a tua nuvem doce de brincar é leve como um pássaro assustado que quer voar, algodão doce é vento a andar. Eu já olhei para dentro do meu mundo. O que é que viste? Só vi teias de açúcar a brilhar. Se nós quisermos todos, se nós quisermos todos, o mundo pode ser uma canção para se cantar. O mundo é uma bola de algodão que está na nossa mão e fica bem melhor se tu sorris. O mundo é uma bola de algodão que está na nossa mão, que está na nossa mão fazer feliz. O mundo é uma bola de algodão que está na nossa mão e fica bem melhor se tu sorris. O mundo é uma bola de algodão que está na nossa mão, que está na nossa mão fazer feliz. Se tu sorris, o mundo é uma bola de algodão que está na nossa mão, que está na nossa mão fazer feliz. O mundo é uma bola de algodão que está na nossa mão e fica bem melhor se tu sorris. O mundo é uma bola. Então, para concluir este programa, já na última, na verdadeira intervenção da emissão número 62 da Escolhes Tu, Escolho Eu, vamos ouvir uma singela rapariga que, com certeza, não tenho dúvidas, irá acompanhar o nível, o valor, o estatuto do programa de hoje. Ruth, nós temos de ter uma conversa. É assim, tu és uma cabra, uma cabra. És uma cabra. És uma cabra mesmo, cabra. Eu não percebo. Eu não percebo como é que tu podes ser assim. Tu és aquele tipo de pessoas que têm filtros e pões-te ali a pastar. Mas isto não é assim, Ru. Tu não podes ser uma cabra. Porque aqui há bois e vacas. Agora, cabra, Ru, como é que tu podes ser uma cabra? É assim, eu não percebo. Eu não percebo como é que tu és uma cabra. Eu não compreendo. Porque é que tu és assim, Ru? Eu não percebo. É que tu não és uma cabra. Tu és uma aranha do caraças. Uma aranha nojenta e escrosa que faz a tua teinha, não é? E mandas todos os gajos lá para dentro. E depois é vai, vai, Maria, vai. És uma cabra, Ruth. Ai, que diálogo tão bonito. Ainda bem que a juventude se dá assim tão bem, porque poderia não dar, não é verdade? Poderia. Os jovens tratam-se tão bem. E é um prazer enorme, até diria eu. É um gosto saber que a juventude hoje em dia consegue produzir tantos elogios em simultâneo mutuamente. Não concorda, Oscar? Concordo plenamente. Então pronto. É só por curiosidade, quando depois não fechas a janela deste vídeo. Porque depois agora também quero. Ai, há mais ao lado, se quiser, há mais escolhas, como se quiser. Ah, é? Ah, coisa bonita. Pronto. Cabelo, rabado, mano. Coisa bonita. Eu posso ser o Justin Bieber, não é? E posso ter rabado o cabelo, mas agora eu não era ele com o cabelo. Porque isto é de veras engraçado, é. Bom. Recordo-me a sua última escolha. Ah, foi a música do Joel Branco e Algodão Doce. Nós vamos, novamente, curiosidade. Não foi propositado, porque tal como eu disse no início do programa, nem sequer sabia que no Dias ia escolher para a segunda, após as quartas e sextas intervenções. Acabei de falar muito bem, Oscar. Não. Muito bem. Porquê? Porque é a terceira e quinta, não é a quarta e a sexta. Não, após a quarta e a sexta. Após as nossas intervenções, a minha intervenção é que vai ouvir as minhas escolhas. E eu não sabia que escolhas é que eram. A sua intervenção é a sexta. E a quarta. Exatamente. E eu não sabia que um dia Então as escolhas são minhas ou são suas? São as que eu não minhas. Sabia. As que eu não sabia eram as minhas, não eram as suas. Que vergonha. E tal como há pouco, vou eu reportar aos domingos à tarde, apesar de eu não ter a certeza que o programa que eu estou a referir... Domingo à tarde... O que é que você vai fazer? Mas o que é que tu vais fazer nos domingos de tarde? E então logo... Isto é bom, esta banda sonora, temos uma boa banda sonora com a rapariga que não se cala. Então sempre faço sozinho. É como nós. E então, eu não me recordo, eu estou a dizer domingo, mas agora que disse domingo, fiquei com a sensação que o referido espaço televisivo era reproduzido na RTP ao sábado. Lembra-se de uma história da Bíblia em que diz, não é o Tarzan, mas há uma famosa arca. A arca de quem? Ah, já sei de quem é que era. De quem era a arca, amigo Oscar? Era do Amil... do Amilcar. Do... Não é. Pois, não é, não. Não é. Não, não, não, é. É. Não é desse. Não é desse. A arca não é. E então, ele dizia... Vamos fazer amigos entre os animais. Não sei. Vamos fazer amigos entre os animais. Era o sábado, amigo. Era o sábado, não é? Bem me parecia. Era às sete. Digam, Carlos Bonaparte, vamos lá ver como é o maior animal. E então pronto, faz-me recordar, e além disso, é um sinal de respeito para com os animaizinhos, devemos tratar bem, tal como a Lorde, não é verdade? Ah, sim, é verdade. Nós devemos ter respeito pelos animais e cuidar gentilmente deles. É por isso que eu cuido tão bem de si, caro doutor. Ora, muito bem observado, de veras pertinente essa sua observação. E então, tal como na intervenção anterior, esta música também é um certo infantil, não é verdade? Tal como o Algodão Doce. E a banda sonora que ouvimos de fundo também. Exatamente. Certamente, de veras apropriada, é muito educativo. Crianças, ouçam este pedaço da cápara. E vamos fechar este programa. Nós hoje estivemos Nós hoje estivemos no introito deste espaço radiofónico. A primeira música foi dos Green Window / Green Windows e Maria Melão. Rita Limão. Rita Limão. A resposta foi uma bonita que eu já não me lembro qual foi. Depois foi. Qual foi a minha primeira escolha? Ah, Los Bravos. Los Bravos. Black is Black. Nicolau Breiner e Herman José. Não. Herman. E de certeza que eram os dois a cantar. É que só ouvi o fado. Se calhar não eram. Se calhar não era Nicolau Breiner e Herman José. Se não é, pedimos desculpa aos intervenientes, aos ouvintes. Para variar, a culpa foi do Oscar. Nicolau Breiner e Herman José interpretaram, não sei o que, Zé de Olhão. Olho Vivo e Zé de Olhão. Depois foi a vez do Nuno da Câmara para com Portela Vem à Janela. Acho que a música até se chama só Portela, mas fazemos conta. Depois Joel Branco com Algodão Doce. E vamos fechar com a música de introdução do genérico da abertura do programa da Rádio e Televisão Portuguesa, que pelos vistos era transmitido para a ao sábado, portanto, o dia de hoje, sábado, chamada Arca de Noé. É com esta banda sonora, com esta história que nos despedimos. Nós voltamos no dia 10 de dezembro, desta vez com um programa com uma qualidade consideravelmente superior, já que a prioridade das escolhas será de Amilcar Alhadas. Oscar Alhinho vai continuar com o seu Black is Black e vai despedir-se dos ouvintes com Black is Black, enquanto ele não para de cantar a melodia Black is Black. Vai se despedir a seguir cantar a Black is Black, até para a semana. Black is Black, que eu vou-me embora. Black is Black, apanhar uma grande bazana. Black is Black, vai já ser agora. Black is Black. Vamos fazer amigos entre os animais.